Azul 941, saída da EL, Leda, após 20, decola 1-0, primeira curva à direita. Sim, o testamento correto, então para o pushback e acionamento no 02, boa noite. Afirmativo, um segundo só, vamos coordenar o 300 para Guarulhos, um minuto. Recife 1285, 805, boa noite. Boa noite, boa festa. Mavino 41, Saulo. Já foi ordenado autorizado, nível 300 para Guarulhos. 300, obrigado. Oi, Salvador, boa noite, Xené 6258, final normal, baixado e travado, tá 1-0. Xené 6258, ajuste no 0 no 4, autorizado pouso, pistão 1-0, vento 1-0 graus, com 1-0 nós. Livre pouso, Xené 6258, tenho isso, grato. China 6258, nas solas 24, direita 1121, décimo 9. 219. Zona 4-1, Codem que Bissalo, Chopper Taxi. Paulo Salvador, Xané 6258. O Xané 6258, muito boa noite. Alfa Juliette, remota 08, passe 3. Quando lá, tem seu sinalizador. Alfa Juliette e o pátio posição. A remota é 08, passe 3. Remota 08, no passe 3, graças. Paulo Salvador, tá 3152, solicita acionamento na posição 06. São 3152, a critério do comandante de acionamento. Acionamento a critério do comandante 3152. Tá 3152, tá pronto para o pushback no 6. Tá 3152, autorizado o pushback, sai para o táxi. Vai chamar para o táxi, tá 3152. passeio 9141, com 73 a bordo, 4 horas e 30, alterna Ribeirão Preto. 1-9-1-4-1, autorizar táxi até o ponto de espera via Índia, no ponto de espera Torre em Uno, 1-8-9-5, ajusta 1-0-1-4, bom voo. Autorizar táxi, ponto de espera da 1-0, Torre 2-2-5, e agora? Torre 1-8-9-5. 2-9-5, desculpa, valeu, tá bom. Salvador 1-7-1-4, na posição 8 para puxa e acionamento. 1-7-1-4, conecte o solução para táxi. Salvador, azul 9141, boa noite, ponto zero zero. Azul 9141, boa noite, autorizado a linhagem decolar, pistão no zero, vento 1-0, 0 graus com 10 nós. Ali já falou do zero, 9141. Alterna Salvador, confirme a autonomia? 0201. Irá seguir a nave da TAM, que está no push no 06 até o ponto de espera. Ponto de espera chamar a torre em 11895, ajuste no 04, bom voo. Azul 91141, contato radar na decolagem do Golfo 1300. Após 2000 pés, vou direto Leda após Leda Bridge. 2000 Leda Bridge. 91141. Da 3152, 1-7-3, 2:20, Aracaju. Pronto para o táxi. Então, 3152, autorizar táxi até o ponto de espera, via parte principal Índia, no ponto de espera, chame torre em 11895, ajuste na 014, bom voo. Ponto de espera, 1895, táxi via parte 3152, obrigado, bom trabalho, bom Natal. Obrigada, ao mesmo. Corre 3152, está pronto, ponto de espera da 10. 3152, autorizado alinhar e decolar, pistão 10, vento 1900 graus com 10 nós. Autorizado alinhar e decolar da pistão 10, 3152. 506, aguarde um segundo para a cópia. A formação em curso é brava. Afirmativo. Da Bravo Romeo também. Gol no 606, o solo copia 390 para Campina Grande. Autorizado Salvador Campina Grande, 390, via Pesumo 10 até Neuva, após direto destino, decola da 10, com primeira curva à esquerda, Pucas, transição Zipai à saída, 5451 no transponder, controle 2028. Está autorizado, Campina Grande, eu de volta 390, via rota do Zanipo, com o Fábio Afonso de volta, né? Tem uma linha de 10, com o Fábio Afonso de volta, né? Tem uma linha de 10, com o Fábio Afonso de volta, né? Pouca de paz, saída 5451, transporte 208, copiou o 1606. Sou no 606, cotejamento correto, me pronto para pushback e acionamento no 01. Chama na gravação. 3152, decolado aos 40, controle 120.8, boa viagem. 20.8, obrigado, bom trabalho. Controle Salvador, uma boa noite, está 3. 152, na saída Puca, transição Caju. 3152, muito boa noite, contato radar na decolagem, suba nível de voo 330. Perfil Puca, Jamo Aracaju. 330, Puca Aracaju, 3152. Uno 41, chame Recife, 125-10. Nada, boas festas. Luna 714, exato decolagem, pistão a zero, vento 090 graus com 12 nós. Livre decolagem, pistão 0. Salvador, Luna 606 para o ponto de acionamento, salvo do 01. Luna 606, acordando aqui de sala, me chame para o táxi. Chamará para o táxi, Luna 606. Gol 896, bom dia. Funciona identificação de S-Via 2000 pés. Chegada Mari, ajuste 1014-2014. S-Via de 2000, ajustado 1014, gol 1896. 4, decolado aos 43, controle 120-8, boa viagem. 208, obrigado, boa noite, S-4. Salvador, boa noite, Golo 714, passando 1.600 pés na Puca. Golo 714, boa noite, contato radar na decolagem disponível de voo 230, perfil Puca, João Maracaju. Gente, subindo para o 230, Puca, Aracaju, Golo 714. No 994 na escuta do Salvo. Escuta, 994. Ciência autorizado Salvador Maceió, nível 310, via UP Whisky 58, saída Puca, transição Caju, decola da 190 com primeira curva à esquerda, 5447, transponder, controle, 120.8. Ciência autorizou 310, via UP Whisky 58, sai na Puca Caju, 10, com curva esquerda, 5447, transponder, 208, controle, 994. Bom, 994, cotejamento correto, só me pronto para pushback e acionamento no portão 03. Chamarei o 994. Passando 1-4-0-3-3-0, 3152. 3152, confere, está presente, chame Recife, ano 2685. Bom voo, boa sorte. 2685, obrigado, boa noite, eu feliz ano novo, 3152. Umas meias de restrições eu tenho à frente. Estou autorizada a final elétrica de restrição dessa, porta estabilizada. Sente-se livre das restrições com 896, chamarei estabilizado de VLS com 896. Autonomia 06, na volta 5, na volta 4 horas e 45 de autonomia, Serra Fortaleza, pronto para o táxi. Voo na 606, autorizado táxi até o ponto de espera, via Índia, no ponto de espera, chame torre em 11895, ajuste na 094, bom voo. Perdão, via Índia, 11895, ponto de espera, 1094, ajustado, voo na 606, obrigado. Uno 714, chame Recife, 12685, boa festa. 2085, obrigado igualmente, fecha no quadro, boa noite. Boa. Salvador Delivery, boa noite, Air Portugal 024. Air Portugal 084, ready to copy. Ready to copy, Air Portugal 024, with Bravo to Lisboa. Air Portugal 084, cleared Lisboa, flight level 370, via Azote, until Upper Zulu 10, then Natal, then Upper November 873, in 12, flight plan route. Puka departure is Zipa transition, takeoff 10, first turn left, Skulk 5453, Salvador approach control 120.8, Europa 084. Negativo, nosotros somos Air Portugal 024. Can you confirm that was for Air Portugal 024? Air Portugal 024, stand by, please. Ok. O TAP 024, eu falo. TAP 024, Salvador, go ahead. Só confirma só a EBT. O confirmar o EBT, o Airborne Time, presumo que foi o que me perguntou, ora, Airborne diz aqui que é às 13h24. Sim, já não temos seu plano aqui, então espera alguns instantes, por gentileza, vamos checar aqui com a sala IS. Temos calços de saída previstos aos 03, 010 e descolagem aos 24. Sim, gente, aqui a gente só tem o plano aqui da Europa 084, então aguarde um instante que eu vou entrar em contato aqui e já chamo o senhor para a cópia. Senhor, muito obrigado. Só por curiosidade, também deverá ser a Pucas e par para nós, correto? Provavelmente sim, pouca transição de paz. Ok, obrigado. Voo no 606, decolado 53, controle 120.8, boa viagem. 208, obrigado, voo no 606. Controle Salvador, muito boa noite, é o gol 1606. Voo no 606, muito boa noite, contato radar na decolagem, subanível de voo 390, perfil Puka, Jamo Zipa. Relativo 390, sobe, perfil Puka, Jamo Zipa, gol no 606. Matrícula. O Mike Fox Trot Sierra, só confirma a rota para Ilhéus. Golf 677 para Ilhéus, confirme. A sua saída prevista seria Coral, mas aguarde alguns instantes aqui que eu vou procurar, quando o seu plano chegar aqui, eu entro em contato com o senhor para pagar a conta. Gente, obrigada. 1896, estabilizado. Positivo, estabilizando um localizador, um glide, mais uns 30 segundos. 1896, completa final, torre 11895, boa festa. 1895, obrigado. Estou aí com 1896, está baixado e travado. Boa noite, 96, ajuste no 0 no 4. Tem pouso autorizado, pista 1 no 0. Vento 1 no 0, 0 graus, com 1 no 0 nós. Vento 100 graus, 10 nós, 1896. Zero meia, prossiga. 06, passa nível 190 e subir até 90. Confere, chame Recife 12685, boa festa. 12685, grato, é a moto, obrigado. É. Só confirme o nível solicitado. Identificação, dessa via chegada a Mari para 2000 pés, ajuste 1014. Via chegada a Mari para 2000 pés, 1014, 896 do solo 0301, direita 121, decimal 9. Gente, direita 219, gol 896. Alô, Salvador, bom dia, gol 896, livrou. Bom, 896, muito bom dia, Alfa Juliette, portão 02. Alfa Juliette 02, 896. Tango Mike Fox Trot Sierra, é o Sol. Autorizado Salvador Ilhéus, nível 100. Wolf 677 Coral, Decola da 97, com primeira curva à direita, 0260, transponder, controle, 120, decimal 8. Aceito, mais Fox Hotel, só confirma o POB. Só confirmando que Ilhéus é visual, então o senhor depois modificará as regras de voo para pouso visual no horário de Ilhéus. Ciente para acionamento e táxi, chamará a torre em 1 18 95. Boa noite, obrigada. Air Portugal 024, standing by for ATC clearance. Affirmative, Air Portugal 024, just 1 minute. Roger. Direito for right to cop. Europa 084, clear to Madrid, flight level 370 via Azote, then up Zulu 10 until Natal, then up in November 873 until Tol, flight planning route. Pulca departure is depart transition, take off 10. First turn left, 5453 Skolkiv, Salvador approach control, 120.8. Lima Echo Mike Delta, flight level 370. Buca departure is depart transition. Take off 10, first turn left, Skolkiv 5453 via Azote, open Zulu 10 until Natal, then open November 873, flight planning route. We are clear to destination Madrid via Santa Cruz, flight level 370, Azote, open Zulu 10, Natal, open November 873. By Richland Road, runway 10, approach 5453, control 10 Europa 0. Europa 084, book departure is depart transition, first turn left. Book departure, Europa 084. Roger, reach back on right, report to Pussy and start up. 70, livre de restrições à frente. O ajuste permanece no 0 no 4, autorizado final ILSFE, pista 10, a porta estabilizada. Livre das restrições, a porta estabilizada, autorizado ILSFE 1 no 0, são 3 tomas, 7 0. Portugal 024, we are ready for push at start. Please. Air Portugal 024 requesting push and start. 1 minute please, Air Portugal 024, I don't have flight plan rule. Ning by. Horas de autonomia, 1-2 a bordo, confirme a alternativa. Gente, o ajuste na 0-4, reposto ponto espera da papá. Foxtrot Sierra, autorizado ingresso na 1-7, reporte alinhado e pronto. Ciente, Mike Foxtrot Sierra, faça o cheque aí na papá e após ser autorizado já o ingresso na 1-7, só para reportar alinhado e pronto. o TAP 024, já conseguiram novidades com o nosso plano de voo? O TAP 024, já entramos em contato com a sala IS aqui de Salvador, e Recife também não tem o seu plano. Então eles vão retransmitir. Então, por gentileza, aguarde alguns instantes. Quando nós estivermos aqui, já entra em contato com o senhor para iniciar, para pagar a cópia. Por gentileza, aguarde. Ok, obrigado. Mike Fox Serra, autorizado decolagem, pistão 97, vento 1,10 graus com 10 nós, Mike Fox Serra. Autorizado BNS, 31970. Então, 3170, continua a aproximação, ajuste no 0 no 4. Vamos tráfego, decolando a pistão no 7. Tipão é com 1-0, prosseguindo no setor sul, se afastando pelo setor sul sem interferir na aproximação. O TAN 3170. Copiado, sentindo o tráfego, TAN 3170. Transition. Zulu, Índia, Papá, Alfa, Romeo. Roger, Fuca de Partiu, Super Transition. Feito. P024, ready to copy. Portugal 024, ready to copy, go. TAP 024, clear to Lima, Papá, Papá, Tango. Flight level 350. Puka departure is depart transition. Take off 10. First turn left. 5462 Skolk. Salvador approach control 120.8. Via direto Zipar. Then up Zulu 10 until Natal. Flight plan route. TAP 024. Portugal 024, clear Lisboa, Lima Papa Papa Tango, level 350, Puka Zipar, take off 10 left turn, Skok 5462 1208, Upper Zulu 10, after Zipar to Natal, flight plan route to destination, and ready for push and start. TAP 024, coordinate with ground staff, report for taxi. Clear for push and start, I call for taxi Air Portugal 024, we have 234 almas a bordo, 8 horas e 54. Roger, thanks, Air Portugal 024.